Que semana maravilhosa, né, cara? Que semana espetacular, sem eleição, sem meme de quem vai ser presidente, quem vai comandar o país. Graças a Deus acabou essa merda. Eu não aguentava mais ter que receber trocentas coisas no meu celular e no Twitter dessa merda de eleição. Graças a Deus acabou esse inferno. Graças a Deus as pessoas já podem devolver o cérebro. Cérebro ou cérebro? Nunca sei essa porra dessa palavra. Graças a Deus já podem devolver o cérebro dessas pessoas. Caralho, quase me engasguei aqui agora. Já podem devolver as suas mentes, tá bom? Todo mundo já pode voltar ao normal. Todo mundo já pode se reconciliar com a família, com as namoradas, com as noivas, com as esposas, tá bom? Vamos todo mundo voltar ao normal. Ser humanos que apenas come, dorme, peida e obedece às ordens de um chefe, de um patrão, ou simplesmente fica em casa vagabundando sem fazer nada. Porque quem não é escravo em um trabalho de merda é vagabundo que fica dentro de casa. Eu sempre ouvi uma frase que dizia que o trabalho ele dignifica o homem. Dignifica? Eu acho que é essa a palavra. E que o trabalho ele dá, como eu posso, dá honra ao homem. E eu sempre achei essa frase balela. Sempre achei essa frase equivocada, porque trabalho é uma bosta. Eu já tive vários empregos e não tem um emprego que eu pudesse olhar em volta e dizer: porra, que emprego do caralho esse, hein? Quero me aposentar aqui trabalhando nesse lugar. Não tem. Você fica confinado dentro de um buraco, não sei, mais de 8, 9 horas, 10 horas por dia, e no final do mês eles te dão um tapa na bunda e diz: volte na segunda-feira. Pra mim te escravizar mais um pouco, pra você encher o meu rabo de dinheiro. É isso. E sendo que agora que eu tô desempregado, essa frase que o trabalho honra o homem, dignifica o homem, essa frase começou, de alguma maneira, a fazer sentido na minha cabeça. Porque você, quando você não tem nada pra fazer, você se sente inútil. Você tem tempo pra pensar o quão patético é a sua vida. Porque quando a gente está trabalhando, a gente está distraído nos afazeres do dia, naquilo que tem que ser para ser feito, e a gente não tem tempo para pensar. A gente não tem tempo para meditar. A gente não tem tempo para refletir sobre o quão medíocre é a nossa existência. É por isso que o trabalho ele serve como máscara. Porque você trabalha, você fica o dia todo suando, o dia todo se estressando, o dia todo tentando sobreviver. E durante a noite você já chega cansado, querendo comer alguma coisa e dormir. Aí no outro dia você já acorda de manhã, já trabalha de novo, volta cansado, come alguma coisa, toma um banho e vai dormir. E no outro dia a mesma coisa. Então, nesse ciclo de trabalhar, voltar para casa, descansar, trabalhar de novo, voltar para casa, descansar, trabalhar, voltar para casa e descansar, isso serve como uma máscara para que você não possa enxergar a sua vida de verdade. Então, por mais que um trabalho seja uma bosta, ele serve para te segurar, serve para te domar, serve como uma venda para os olhos da sua consciência. Então, se você tem um trabalho, por mais merda que ele seja, fica aí, cara. Não larga, não. Porque se você ficar em casa, se você ter tempo para analisar a sua vida, se você ter tempo para enxergar o seu próprio destino, se você ter tempo para enxergar aquilo que está à sua volta, você vai endoidar, você vai começar a se entorpecer de remédio, você vai começar a beber descaradamente, você vai começar a criar situações para que você possa tentar suprir e tentar disfarçar a sua vida de bosta. Então, por isso que muitos se drogam, por isso que muito entra muito se entorpece de álcool, por isso que muitos entram em brigas, por isso que muitos vivem uma vida completamente abastecida de coisas que possam tirar ele da realidade. Então, fica aí, cara. Fica nesse trabalhinho de bosta seu. Fica aí nesse lugar que você ganha R$800. Porque esse lugar está servindo como distração para você não enxergar o quão patético é a humanidade. O quão patético é o mundo. O quanto a vida ela é desnecessária. A vida não serve para nada. bom? A vida não serve para nada. A vida é o seguinte: você vive, você cresce, quando chega na adolescência, você tem aquela insegurança de todo adolescente. Aí você começa a ganhar corpo, você começa a ser percebido pelas garotinhas, você começa a querer paquerar, querer namorar, mas você não consegue porque você é feio pra caralho. Aí você cresce frustrado, inseguro, com relação à sua identidade. Aí você, quando completa 18 anos, você tem que começar a arrumar um meio de ganhar dinheiro. Então você começa a se inscrever num monte de emprego de bosta. Aí você começa a trabalhar, aí você... Sabe, o ciclo da vida é esse. Não muda pra ninguém. Não muda pra ninguém. Todo mundo vive a mesma vida. Parece que todo mundo vive a mesma realidade. Parece que todo mundo é igual, cara. Não é que parece que todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Não muda. Eu não sou especial, você não é especial e nada de especial vai acontecer na sua vida. E a vida, ela vai te presentear no final. Você vai passar esse período da sua infância até a sua velhice e a vida, ela vai chegar com um presente na sua porta e vai dizer: é muito bom, Carlos, aqui agora está o seu presente. O que é? Câncer, Alzheimer, uma diabetes, um AVC, um infarto. É isso que a vida vai te presentear. Esse é o presente da vida, a morte. Tá bom? E nós estamos a passos largos em direção a dela. Por isso que, como eu fui da igreja, eu li muita Bíblia. E tem um livro da Bíblia chamado... qual é o nome da porra do livro agora? O livro que Salomão escreveu. Ele escreveu Provérbios... Ele escreveu o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, ele diz o seguinte: que a vida, ela não tem sentido. Porém, se a vida ter algum tipo de sentido, é desfrutar daquilo que você produz, debaixo do sol, é a expressão usada. Aquilo que você produz na terra. E não só produzir, daquilo que você desfruta do que você produz. Aí ele diz: seja feliz com a mulher que tu amas, come do teu pão, beba do teu vinho, porque não existe nada além disso. Não existe nada além do pão, além do vinho e além da mulher que tu escolheu para viver junto. Então, se existe, e eu comungo... Caralho, toda hora tô engasgando. Eu comungo com esse pensamento de Salomão, de que nada tem sentido. Porém, se tem algum sentido nisso que a gente está vivendo, é desfrutar das coisas que a vida pode nos proporcionar como alento, como gosto, como uma espécie de condimento que possa dar um pouco de sabor nessa comida amarga que a gente tem que comer todo dia. Então, cara, relaxa aí. Fica aí no seu trabalho, tá bom? E se você tá desempregado, se você passa o dia todo em casa, cara, vai fazer alguma coisa, vai correr. Tá bom? Coloca um tênis aí de corrida e vai correr. Se distrai. Tira a sua raiva de dentro de você. Tira esse ódio que tá impregnado na sua mente. E... projeta ela em algum outro lugar, porque senão a gente vai começar a descarregar essa raiva e esse ódio nas pessoas que estão na nossa volta, como família, como mãe, como pai, como irmão, ou com a esposa, ou com a namorada, ou com o cachorro. Você já viu essas pessoas que batem cachorro, essas pessoas que maltratam animais, as pessoas raivosas? Sabe por quê, cara? Porque a vida delas são tão merda, a vida delas é tão ruim, que ela não consegue descarregar a raiva dela em canto nenhum. Então, ela descarrega naquilo que é mais frágil. Por isso que a gente vê gente brigando com animal, batendo, chutando, porque essas pessoas, elas não têm... E isso não é justificativa, isso é apenas uma constatação. Ela acaba colocando a raiva dela no elo mais fraco. É por isso que eu odeio pessoas que maltratam animais. Se eu ver alguém maltratando, eu parto pra cima e arranco a cabeça. Eu não quero nem saber. Essas pessoas têm que tomar no cu bonito. Tem que conhecer o inferno. Então a minha mensagem pra você é essa. É a mensagem pra mim também. Porque eu tô em casa sem fazer nada, ainda não consegui emprego. Porque não existe emprego no Rio de Janeiro. Não existe trabalho no Rio de Janeiro. Se você quer ganhar algum tipo de dinheiro, você tem que comprar algum gelo, você tem que comprar uma caixa de isopor, comprar algumas latas de cerveja e de água e ir pra praia pra tentar arrumar algum dinheiro. Porque não existe emprego formal. Não existe emprego em escritório, não existe mais... existe trabalho, existe você tentar fazer alguma coisa, tentar vender algo, mas não existe emprego. Então, como eu sempre trabalhei em emprego, nunca trabalhei como autônomo, eu não sei nem por onde começar. Então, não existe... não existe nem mais entrevista de emprego. Porque não tem demanda, não tem. E as pessoas... Eu não sei de onde nasce essa esperança das pessoas... em achar que alguma coisa vai mudar. Não vai mudar nada, cara. Não vai mudar absolutamente nada. Agora um governador foi eleito, tal de Wilson. Quem é o Wilson, cara? Cara, se você se chama Wilson, você não pode nem se candidatar a cargo nenhum. Agora um tal de Wilson que eu nem conhecia se elegeu como governador do Rio de Janeiro. Olha que merda, cara. Um puta de um careca, gordo, desgraçado, parece que sofreu algum tipo de AVC e a cara dele tá um pouco derretida do lado direito. Um cara bizarro. Falei, qual o critério dessas pessoas pra votação, cara? Quanto mais bizarro, mais as pessoas votam, é isso? Quanto mais horroroso, quanto mais feio... Pô, então vou me candidatar então, pô. Se é pela feiura, eu vou ser presidente do Brasil. Agora esse tal de Wilson, falam que ele é juiz, que ele não sei o quê. Ah, cara. Ele só ganhou, cara, porque o Bolsonaro apoia ele. Porque se o Bolsonaro não apoiasse ele, ele não teria 1.000 votos. Não teria 500 votos. Então é claro que esse cara ganhou, não por méritos próprios dele, mas por alguém que tem uma influência fodida, resolveu apoiar ele. É por isso que ele ganhou. E ele se achando na porra da entrevista, não sei o que, vou mudar, vou fazer, não vai fazer nada, cara. O Rio tá quebrado. Sabe quando Sérgio Cabral, sabe o quanto de dinheiro Sérgio Cabral roubou do Rio de Janeiro? Mais de 230 milhões. Não é mil, é milhões. 230 milhões. Sabe o que é isso, cara? Pode falar o que quiser do Sérgio Cabral. Mas o cara é inteligente. Porra, não é inteligente? Como que você consegue roubar 230 milhões, cara? Você tem que ter... Ele não foi inteligente o suficiente pra... como eu posso? Apagar o rastro dele. Mas pra você conseguir roubar... mais de 230 milhões, é porque você tem algum nível de inteligência que te capacita a conseguir roubar esse número. Ele não foi inteligente o suficiente para não ser pego, mas ele foi inteligente para roubar. E o Rio de Janeiro, ele é passivo a isso. As pessoas aqui, elas não têm... Eu acho que o Brasil todo, cara. Elas precisam de um candidato para elas... colocarem ele numa posição de Deus, de semideus. Nós recebemos influência de uma cultura completamente católica, porque os portugueses, quando chegaram no Brasil, eles trouxeram o catolicismo, porque, como na Europa, o catolicismo é algo muito ávido, muito pesado. O catolicismo na Europa é muito pesado. As pessoas seguem mesmo essa religião, então eles trouxeram para o Brasil. Então a gente tem essa influência de sempre colocar alguém numa posição de santo, numa posição de honra, numa posição elevada para nós exaltarmos, batermos palmas, reverenciar e defender ele a todo custo, defender ele de qualquer tipo de acusação, de qualquer tipo de... de contradição atribuída a ele. Então as pessoas elas estão cegas, não pelo candidato em si, mas por essa necessidade de colocar alguém numa posição de adorador. As pessoas são idólatras, cara. As pessoas gostam de ter um representante das ideias dela. Ideias que elas nem sabiam que poderiam ser colocadas em pauta para governar um país. Então, eu acho que quando você coloca esses dois extremos como Haddad, como Bolsonaro, você apenas está revelando o espelho da sociedade. O espelho da sociedade é Haddad e Bolsonaro. É isso, cara. É isso. E as pessoas gostam de idolatrar. Foi assim com Lula, foi assim com Dilma e agora está sendo com Bolsonaro. As pessoas gostam de ter alguém para elas lamber o saco. Para ela lamber as bolas. É isso. O ser humano ele precisa de uma figura paternalista, de uma figura patriarcal que possa ser tida e representada como se fosse um pai, como se fosse, sabe, alguém superior que vai arrebanhar todo mundo e cuidar deles. Cara, você não... O Brasil tá largado, cara. Ninguém vai cuidar do Brasil. Ninguém. Esse país não tem jeito. A estrutura do Brasil já é falida. Não tem nada pra mudar. Pra mudar, tem que arrancar todo mundo. Todo mundo. Porque isso, né, não foi construído de um dia pra noite. Isso não foi construído de uma terça pra quarta. Isso foi décadas e décadas sendo construído. Então você acha que a Lava Jato vai desconstruir toda a corrupção que está implantada dentro do Congresso? É isso mesmo? Não vai, cara, não vai. Não vai. Você pode até amenizar, mas o sentimento continua o mesmo, a intenção dos candidatos continua a mesma, que é benefício próprio. Tudo vai continuar o mesmo, cara. Você acha que o bolso, a partir de 2019, vai ser tudo bom? Você acha que a partir de 2019 você vai ter uma Land Rover, vai morar na Barra da Tijuca e vai ganhar 10 mil por mês? É isso mesmo que você tá achando? Ah, cara, você é burro pra caralho, na moral mesmo, você é um idiota. Isso que você é. Então meu conselho é, não seja um descelebrado, tá? Não fica adorando político, não fica com essa merda aí não, cara. Comprando camiseta Bolsonaro, bolsomito. É isso? Essa é a sua vida aí, cara? Essa aí é a sua vida? Se é pra ter uma vida, meu digo, pelo menos assuma a sua mediocridade. Se tem alguma honra nos medíocres, é se você reconhecer o quão medíocre é a sua vida. Eu prefiro um medíocre sincero do que um medíocre que... se leva a sério. Tá, cara? Não se leve a sério. Não leva a vida a sério. Tá bom? Eu tô com Salomão. Cara, bebe a sua cerveja. Tá bom? Come aí o que você tiver que comer. Vai fazer sexo. Vai transar. Vai arrumar uma mulher. Só não seja escravo das pessoas. Só não seja escravo de qualquer tipo de imposição. Seja religiosa, seja política, seja dentro da sua casa, seja dentro da sua família. Busque os seus próprios caminhos, suas próprias ideias. Olha eu aqui dando conselho, cara. Ah, se fude. Até parece que eu sou algum tipo de guru. Até parece que eu sou algum tipo de conselheiro que vai te levar a um caminho de luz. Não. Eu tô aqui pra te abraçar e todos nós cairmos no abismo. Tá bom? Às vezes eu tenho algum tipo de alento quando eu consigo fazer alguma coisa que eu gosto. Mas é só isso, tá bom? A vida se resume a fazer o que gosta, quando você consegue. E 90% do tempo, a vida ela te coloca para baixo. É como se, a vida é como se fosse uma gravidade. A gravidade, ela te puxa. Ela te puxa, ela vai te puxando. Até um dia que você não aguenta mais e você fica corcunda. Sabe essas velhas que ficam andando na calçada e que elas têm a coluna delas encurvada para frente e elas andam devagarinho? Sabe por quê? Quanto mais velho você fica, menor você fica, porque a gravidade ela empurra e a sua carga óssea ela vai se achatando. Por isso que quando você é velho, você tende a diminuir de tamanho. É uma metáfora perfeita para a vida. A vida ela vai te puxando uns pouco para baixo. Quando você vê, a sua alma está corcunda. Quando você vê, a sua alma está se arrastando no chão. Está se arrastando pela calçada. Se você está ouvindo algum tipo de barulho de cachorro, de papagaio, de passarinho, é porque eu moro no meio da floresta. Moro no meio do mato. Então, esse barulho de animais é extremamente comum. E é engraçado porque é o dia todo esse barulho. Até os animais, eles têm... Os animais irracionais, eles têm a necessidade de colocar para fora as coisas que sentem. Por isso que eles latem, por isso que eles assoviam, por isso que eles cantam, por isso que eles externalizam. É o instinto animal que tem dentro deles. E eu acho que é a mesma coisa com o ser humano. Se você tem a oportunidade de colocar para fora os seus instintos, não pense duas vezes. Tá bom? Em relação a isso, agora eu tô com Nietzsche. Quando ele fala sobre... como ele fala sobre niilismo? Fala que... Porque tem uma teoria que fala que você... Essa é a teoria cristã. Eu não sei, esqueci o nome. Não sei se é niilismo. Eu acho que não é. Mas que a igreja, o cristianismo e as religiões em si são por base da negação. Você tem que negar suas vontades, você tem que negar os seus desejos, você tem que negar as suas impulsões. Aquilo que você está a fim de fazer, você não pode fazer. Caralho! Quando bebo 3 xícaras de café, fica assim, vontade de arrotar. Toda hora fica saindo gás da porra da boca. E eu perdi o raciocínio aqui. Que a igreja ensina que você não pode ser guiado pelos seus instintos. E Nietzsche bate nessa teoria dizendo, não, você tem que ser guiado pela sua própria vontade, pelos seus próprios instintos, por aquilo que der na telha. Faça. Meu conselho para você é esse. Faça, cara. Faz o que você quiser. Tá bom? Se quer vontade, tá com vontade de sair da casa dos seus pais, porque a casa dos seus pais é uma merda, sai, cara. Você vai se virar. O ser humano, ele se vira, cara. Então, se você tem maturidade suficiente e condições, se você se acha apto a romper com esse elo de bosta, faça isso. Faça isso na primeira oportunidade. Eu tenho um poema. Olha, eu tenho um poema. Mas eu escrevo. Eu acho que eu já tive a oportunidade de dizer aqui antes que eu tenho um poema que diz basicamente isso. Eu acho que eu vou procurar aqui no meu... Na minha pasta aqui... Qual é o poema? Mas ele diz o seguinte: saia da casa dos seus pais na primeira oportunidade. Eu vou achar esse poema aqui. Eu vou recitar um poema. Vou colocar aqui no OnDrive pra achar essa bosta aqui. Eu tô escrevendo, cara. Eu voltei a escrever. Eu tinha desistido da escrita. Mas alguma coisa me disse para mim voltar a escrever, então eu voltei. Voltei a escrever, voltei a colocar as minhas ideias no papel. E vamos ver, cara, vamos ver o que dá. Algo que eu gosto, cara, é de escrever. Eu me sinto completamente bem quando eu consigo pensar alguma coisa, eu consigo colocar ela no papel. É como se fosse um orgasmo. Sabe, você... Tá lá tentando, vai daqui a pouco. Oh, meu Deus! É assim que eu me sinto depois que eu consigo escrever algo que eu quero. Como se tivesse gozado na folha de papel, é isso. Cadeira, aqui. Achei o poema. Eu vou ler aqui pra vocês. Se vocês odiarem, escreva aí. Fala, cara, que bosta esse poema. Mas se vocês gostarem, também diga. Deixa eu ver aqui. Aqui. Diz assim. Saia da casa dos seus pais na primeira oportunidade. Saia dessa opressão ou dessa mordomia, ou talvez da sensação de segurança e estabilidade. Viva a sua vida. Nem que isso signifique morar em uma kitnet quente e apertada ou com algum amigo drogado. Saia antes que se torne uma ameba mimada, sensível e que pense que o mundo é feito de chocolate. Se quer se tornar forte, viva e morra por conta própria. Então, terás a oportunidade de arriscar, perder, ganhar, decepcionar, ser traído, trair, chorar. Mas todo sorriso será verdadeiro. Todas as suas palavras terão significado. A sua presença nos lugares será percebida. Sua voz será ouvida. Seu pisar será sentido. Sua existência deixará de ser patética. Saia da casa dos seus pais na primeira oportunidade. Pegue uma mulher ou um homem e faça sexo como se fosse o último. Se entregue ao máximo. Sinta o gosto do suor. Liberte sua mente e deixe que sua sanidade ou loucura atinja níveis de quase compreensão de sentido da vida. Sinta o sabor de como a vida é de verdade. Os mortos falam e eles dizem viva. Os aleijados falam e eles dizem anda. Os cegos falam e eles dizem veja. Saia da casa dos seus pais na primeira oportunidade. Aê! Maravilhoso, Roger! Bom, esse é o meu poema. É, eu tentei ser aqui o mais sincero possível. Então deixa aí o seu comentário, ver se você gostou. Se tá uma bosta ou se tá legal. É, eu prometo recitar um pouco mais aqui no podcast. Eu vou... Essa semana vou ver se eu consigo escrever mais. E não só escrever textos, poemas, eu também vou tentar criar piadas. Porque eu vou voltar a me apresentar aqui nos bares aqui do Rio de Janeiro, de stand-up. Eu espero que eu possa me sair bem. Porque as minhas últimas foram horríveis, horríveis. Até vergonha alheia de lembrar. Então é isso, cara. Sabe por que eu vou começar a voltar a escrever, a voltar a fazer stand-up? Porque, cara, eu tô enlouquecendo. Eu tô em casa parado, eu vou enlouquecer. Eu não consigo, cara. A minha cabeça, ela fica pensando mil merdas por minuto. Então, é melhor eu colocar na minha mente, na minha agenda de tempo, coisas que possam me fazer bem, porque senão, cara, eu vou enlouquecer. Assim como você tá enlouquecendo aí, que eu sei que você tá, eu vou enlouquecer. Então, eu não quero passar o resto da minha vida choromingoso, passar o resto da minha vida reclamando, passar o resto da minha vida com ódio de mim mesmo, decepcionado comigo mesmo, tentando agradar a minha família, tentando agradar a minha esposa, tentando fazer com que as pessoas olhem para mim e dizem que cara realizado, que cara com força de vontade. Não, cara, eu quero pouco me fuder para o que as outras pessoas pensam acerca de mim, acerca da minha capacidade, acerca daquilo que eu posso ou não fazer. Porque, cara, a gente, sabe, a gente tem essa necessidade de ser aprovado pelas pessoas. A gente tem essa necessidade de ser incluso. E não só ser incluso, fazer com que as pessoas olhem pra gente de alguma maneira... eu não sei expressar isso, mas a nossa... Ai, cara, eu não vou saber explicar essa merda aqui... tudo que a gente faz, cara, é pra aprovação do outro. É isso. Caralho. A porra de um pigarro. Tudo que a gente faz é pra as pessoas olharem pra gente e com um olhar de aprovação. Tudo que a gente faz é esperando a aprovação de membros da família, da sociedade, de qualquer pessoa. E, cara, faça aquilo que você está afim e não espere olhar de aprovação de ninguém. Se o que você faz as pessoas acham bizarro, continue fazendo, cara. Faz o que você gosta. Ah, esse papo é clichê. Ah, faz o que você gosta. Lá, lá, lá, lá. Mas é, cara, faz e não interessa. Manda todo mundo tomar no cu. Manda todo mundo ir se fuder. Manda todo mundo ir pra puta que o pariu. Ninguém tem nada a ver com a sua vida, cara. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Ah, mas é minha mãe que vai achar, minha mãe que vai achar meu pai. Cara, tenta se desvencilhar. Porque se tenta se desvencilhar, não é quebrar a relação que você tem com a sua família, ou com seus pais, ou com seu marido, ou com a sua esposa. Não tô falando pra vocês se afastarem. Mas tenta, de alguma maneira, não seguir aquilo que eles dizem pra você fazer só porque eles acham que esse é o caminho correto. Mesmo que a sua consciência, mesmo que eles vão contra a sua consciência naquilo que você acredita, ou se eles dão um conselho e você acredita realmente naquilo que eles estão dizendo para você fazer, então faça, cara. Faz, segue o que eles estão falando. Mas se você não acredita nisso que eles estão pondo para você fazer, não faça, cara. Faça aquilo que você acha que é correto para você, faça aquilo que você se sente bem. Porque a vida é uma só. E se a gente desperdiçar ela fazendo aquilo que os outros querem, a gente nunca vai viver, a gente nunca vai ter uma vida minimamente decente. Eu gosto dessa palavra, minimamente. Que boa palavra de bosta. Mas é isso, cara. Viva a sua própria vida. Não viva a vida que os outros querem que você viva. Manda todo mundo ir tomar no cu. Não verbalizando isso, mas nas suas atitudes. Todo mundo tá apontando o caminho pra você. Mas segue outro, cara. Segue o caminho que ninguém siga. Faça algo diferente. Faça algo que você quer, cara. Porque, sabe, esse conselho que eu tô dando... Quem sou eu pra dar algum conselho aqui nessa bosta aqui, mas esse conselho, eu tô tentando seguir ele. É um puta conselho difícil. Você ter a total liberdade de fazer o que você quer é algo extremamente desafiador e algo extremamente difícil, mas tem que ser assim, porque senão a gente vai se matar, cara. A gente vai se matar, ou a gente se mata, ou a gente vai se entorpecer de remédio. Ou a gente vai começar a sair mancha do nosso corpo de tão retraído existencialmente que a gente é. Que a gente somos. Então eu tô tentando seguir essa linha, cara. Às vezes é doloroso. Às vezes é um saco, cara. Você tem que ir contra todo mundo. Mas tem que ser assim. Tem que ser assim porque se não for assim, cara, não vale a pena. Se não for assim, não tem sentido, nada tem sentido. Já não tem sentido, então se não for assim, a gente vai se afundar num buraco sem fim. A gente vai começar a ser criaturas extremamente raivosas e figuras extremamente, sabe, bizarras. Eu já sou bizarro naturalmente. Imagine eu ser alguém extremamente com espírito abatido. Tá bom? Nem que você seja alguém extremamente raivoso, mas seja alguém raivoso, mas não deixa que o seu espírito seja abatido. Seja um raivoso, mas que a sua raiva possa atingir um certo nível de carisma, que as pessoas olham para você e se identificam ou gostam daquilo que você faz. Se você for alguém triste, mas seja alguém triste pra valer. Não triste com o espírito abatido, mas triste, mas que essa tristeza possa atingir um nível de carisma que as pessoas possam ser atraídas de uma maneira boa pra você e você possa desfrutar daquilo que for bom, daquilo que, sabe, for agradável que está à sua volta. Porque o que eu vejo nas... Porque o negócio é não deixar a sua alma morrer. É isso. Não deixar a sua alma desfalecer. Nem que você seja deprimido, nem que você também seja super alegre, super pra cima. Eu conheço pessoas que é alegre, otimista, mas o espírito dela morreu, a alma dela tá morta. É só uma casca. Por mais que ela se apresente de uma forma totalmente pra cima, esperançosa, o espírito dela tá abatido. porque não condiz com a verdade. Se você for alegre, seja alegre verdadeiro. Se você for uma pessoa raivosa, que seja uma raiva sincera. Se você for alguém triste, que sua tristeza possa ser completamente sincera. E que a sua alma não possa morrer. Que o importante é isso. Se você deixar a sua alma morrer, cara, já era. Já era. Tá bom? Já era. Não é, eu vou ressuscitar minha... Não, se a sua alma morrer, já era, cara. Então, se você tem um pouco de alma ainda, se você ainda tem um pouco de alento dentro de você, faça aquilo que você está assim, e aí esse sentimento que predomina dentro de você possa ser um combustível para você alcançar o que você nunca imaginou que você alcançaria. Olha aqui, cara, tô parecendo um coaching. Deus, tô parecendo aqueles caras de palestra. Você vai conseguir. Não, cara, a graça está no percurso. É clichê pra caralho isso. Mas é, cara, a graça tá na estrada, tá bom? Tá naquilo que você vai encontrar no meio do caminho. E mudando de assunto, eu tava no Twitter, aí... Tava um vídeo, uma foto do Danilo Gentili. Ele tava, acho que tava na casa dele. Ele tava, depois da eleição do Bolsonaro, ele tava, acho que o vídeo era a morte ao PT. Aí ele tava com um caixão lá, escrito PT, colocou umas taças de vinho lá em cima do... Aí convidou... aquele cara que faz parte do programa dele. E tava... Eu não sei, cara, que... Eu não sei o que acontece com esse comediante brasileiro, cara. Eu acho que o Danilo Gentili, ele é o comediante mais chorão que eu conheço. É o cara mais chorão. O cara chora por tudo, cara. O cara realmente se sente perseguido. Ah, não, que o PT me persegue, que o PT me censura. Aí o cara faz uma festa, coloca balão. O cara parece que tem 12 anos de idade. O cara tem quase 40 anos de idade. Parece que o cara tem 12 anos, 13 anos de idade, cara. Por isso, cara, que comediante brasileiro é uma bosta. Por isso que esses caras, eles nunca vão atingir nenhum nível desse comediante americano. Porque lá os caras não ficam chorando. Não ficam com essa... sabe? Essa sensibilidade que... Ai, me atacaram. Ai, me censurou. Ai, não sei o quê. Mandaram uma carta de moção pra mim, pra onde eu trabalho. Ah, cara, sério isso? Sério isso? E o outro comediante... Acho que era aquele do Jacaré Banguela, acho que eles começaram uma treta doida lá, começaram a discutir, porque eu não gosto nenhum deles, cara, não gosto nenhum deles, mas uma coisa que ele falou, que eu concordei, que ele fala que a fama do Danilo Gentili foi muito mais pelas brigas que ele comprou, tanto politicamente como com outros artistas, do que propriamente pela comédia dele. Aliás, esbarrei na xícara aqui. E eu concordo com isso. O cara ficou famoso porque ele comprava briga de um, briga de outro, falava mal de um, falava mal de outro. E não foi... A fama dele não é propriamente pela qualidade da comédia dele. Porque é uma bosta. É uma bosta. Se você vê o último especial dele, é horrível, horrível. Piadas mal decoradas. Parecia que ele estava lendo um teleprompter. Parecia que ele tava lendo um papel na frente dele, sabe? Você já via piada a quilômetro de distância, sabe? Sem criatividade, sem graça, sem graça. Sem graça nenhuma. Aquelas pessoas estavam rindo porque eram fã deles. Sabe quando é fã? O cara pode falar qualquer coisa que ele vai gerar risada? É isso, é isso. E ele se acha o melhor comediante do Brasil. Cara, você... Teve algum tipo de graça? Se teve, foi lá no começo quando você surgiu no stand-up. Depois, virou essa figura medonha, sensível, que ai, o meu direito de expressar, meu livre de, meu direito de falar, de se expressar. Cara, alguém tá proibindo você de falar, velho? Falar igual você, velho. Alguém tá impedindo você de falar alguma coisa, cara? Para de chorar, cara. Muito chorão. Eles ficam reclamando de vitimismo, mas olha o vitimismo desse cara, bicho. Olha o vitimismo. Cara, parece que tem 13 anos de idade. Aí estava uma discussão lá entre os comediantes lá, que um tava defendendo a esquerda, outro tava defendendo a direita. Cara, não tem como defender nenhum dos dois lados, porque os dois lados são uma verdadeira porcaria. Se você compra o barulho de alguém, de qualquer um dos dois lados, você tá fadado a dar um tiro no seu pé. Porque os dois são incoerentes, os dois são contraditórios, os dois não fazem nada a não ser ficar nessa guerrinha. Guerrinha de Twitter, guerrinha de Facebook. Nenhum deles faz nada concreto que possa mudar alguma coisa de verdade. Aí tava lá, ele lá, fingindo que tava fumando um charuto pra dizer: olha como eu sou fodão, olha como eu fumo charuto aqui, olha como eu bebo vinho, olha aqui como eu sou polêmico. Cara, faz aí o teu programinha aí, velho. Faz aí o teus entrevistados aí, convida aí, vai, faz as tuas paradas aí, cara. Só não enche o saco, cara. Só não fica com esse vitimismo barato, com esse mimimi, com esse, sabe, com esse vitimismo que, olha, tão cerceando a minha liberdade. Ah, cara. Por isso que o comediante brasileiro tá fadado ao fracasso, cara. Tá fadado ao fracasso. Qualquer um que sabe, que falam mal contra ele, ele se sente atacado, acha que estão cerceando a liberdade dele. Não, cara, vai ter gente que não vai gostar, tem gente que vai mandar você calar a boca, tem gente que vai impedir de você falar, mas aí faz parte. Faz parte, todo mundo é assim. Não é aqui no Brasil que vai ser diferente. Você acha que com o Bolsonaro vai ser diferente? Você fazendo piada dele e os bolsomínios, os fãs vão falar o que de você? Vai ser a mesma coisa da esquerda. Você acha que o Bolsonaro vai ser diferente? Que não vai ter perseguição? Porque, cara, o Congresso ainda tá cheio de petista, tá bom? E agora tá cheio do partido lá do Bolsonaro, que vai ser a mesma encheção de saco, vai ser a mesma punhinhação, vai ser a mesma conversa de sempre. Tá falando mal do Bolsonaro, tá falando mal do PSL, que não sei o quê. Você é um esquerdista. Esse vai ser o papo, tá bom? Se o papo outrora era de você é fascista, você é de direita contra os direitos humanos, o papo agora vai ser você é de esquerda, você é pão com mortadela, você não sei o quê. Ai, cara. Na moral mesmo, tá difícil acompanhar. É, a comédia aqui no Brasil. Tá difícil acompanhar. Tá difícil. Não surge nada novo. Não surge nada original. Não surge nada que você possa falar assim: caraca, esse cara aí, esse cara é bom. Esse cara é bom. Mas não, cara. Não, é só... os comediantes hoje em dia são repetição de outros comediantes que estão naquele ciclo lá deles. Eles são... A maioria imita o Thiago Ventura, a maioria imita o Rafinha Bastos, sabe? Um é imitação do outro. Não sei se vocês já perceberam isso. Todo mundo que faz stand-up é o mesmo tipo de estilo, é o mesmo tipo de piada, é o mesmo tipo de assunto. Parece que um tenta imitar, um é imitação do outro. Não tem nada de original, não tem nada de novo ali. Não tem nenhum tipo de conteúdo que você possa dizer e falar: opa, isso aqui é interessante, hein? Isso, ó, é boa essa piada, hein? Mas não tem, cara, não tem. E além de ter uma comédia de péssima qualidade, os caras se sentem vítimas de outras pessoas. Ah, somos vítimas. Não, cara, você não é vítima de nada. Você não é vítima de nada, tá bom? Você é só um comediante, você tem liberdade de falar o que quiser. Ninguém tá proibido aqui no Brasil de falar o que pensa, tá bom? Vai ter chiamento de um lado? Vai ter, mas qual lugar que não tem? Você acha que nos Estados Unidos também não ficam chiando quando comediante faz piada sobre pedofilia, faz piada sobre machismo, faz piada sobre assédio? É claro que tem, só que os caras lá não ficam choromingando. no Twitter, não fica, sabe, fazendo videozinho. Olha como a mídia comprada, olha aí como os jornalistas da UOL são de esquerda, da Folha de São Paulo são de esquerda, olha aí, tô desmascarando aqui o jornalismo brasileiro, a mídia brasileira. Ah, caramba. Ah, não, você descobriu que a maioria dos jornalistas são de esquerda, é isso? Você descobriu, ninguém sabia, né? Ninguém sabia que a maioria dos jornalistas, dos âncoras, dos programas de TV, a maioria são de esquerda. Os atores, os cantores, a maioria são... Agora que você descobriu, cara, pô, você tem que ser um mínimo de burro pra saber disso. Você já sendo um burro, você já sabe disso. Agora você descobriu isso agora? Não, cara, isso é velho já. Isso é velho. Tá bom? Não venha achar que você tá desvendando algum mistério. E sim, cara, jornalista, ele milita, tá bom? Durma com essa. Jornalista milita, todo mundo milita. E ele vai militar naquilo que ele acredita, naquilo que a empresa dele acredita, naquilo do veículo que ele está prestando serviço acredita. Ninguém é totalmente imparcial ou isento, tá bom? Não existe imparcialidade. A gente querer mudar aí, oh, não, isso tem que mudar por quê? Né? Só porque você quer? Só porque você não quer ser atacado? Só porque você não quer ter a sua... você não quer o seu direito de falar, tem que ser preservado? Não, cara, relaxa aí, velho. Relaxa aí. Vocês querem o quê? Que os jornais te elogiem? Que puxem o saco de vocês? É isso? Não, cara. Cara, a mídia em geral e comediantes são antagonistas. São adversários. E isso nunca vai mudar, tá bom? Você quer o que? Que eles puxem o saco de vocês? Fiquem lambendo o pau de vocês? Porra, cara, o cachorro tá... Valeu, pessoal. O podcast de hoje é isso. Meu cachorro, acho que ele ficou preso no portão. Eu vou lá soltar ele. Abraço!